Pra você, tanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade, eu não sei aonde está você. Por que não me telefona? O que foi que eu te assumi por tanto tempo, me deixando triste assim. Eu quero ser feliz. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, eu acho que mereço, mereço. Pelo amor daquele amor que já foi teu, liga pra mim menos uma vez. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim. Yeah. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou lá. Quero ser feliz. Ai, liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, eu acho que mereço, mereço. Pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim, ao menos uma vez. Então de Salvador, vem! Vai voltar pra mim, que vai voltar. Hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar.